de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio-dia. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio-dia. 3 horas confirmada, alguém espera de carro. Ela sair na porta do seu condomínio fechado, produzida da cabeça aos pés, um lindo cabelo cheirosa. Quase uma hora e meia em frente, um espelho. Na porta da boate ela não pega fila. Esnobas recalcado, o nome tá na lista. Nas melhores baladas sempre tá presente. Nas unhas traz aquele esmalte fluorescente, chamando a atenção, ela é saliente. Vestido provocante, decotinho indecente. Ela é aquela que às vezes dança com você, mas não é pro seu bico, amiga, eu vou dizer. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio dia. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio-dia. Depois do meio-dia não quer fazer nada. Dor de cabeça, acordou na mó ressaca. Fruto dos drinks ingeridos na balada. Liga a televisão e fica entediada. Chama as amigas pra ir praticar seu hobby. Fazer compras, se distrair, gastar no shopping. Na primeira loja já bate aquela indecisão. Será que eu levo Prada, Gucci ou Louis Vuitton? Ó vida, ó céu, ó dúvida cruel. Será que essa sandália combina com esse chapéu? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Então embala tudo que ela passa no cartão. Saindo da loja sorridentes, mascando chicletes. Antes de ir embora sempre vão na lanchonete. O assunto de quem pegou o gatinho vira briga. Cuidado, guerra de batata. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio-dia. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio-dia. Dizem que ela é metida, ela não dá ouvidos. Pra próxima balada vai comprar mais um vestido, pois poder aquisitivo pra ela não é o problema. Se a mesada acabar, o cartão do pai entra na cena. Vive dando risada só pra aliviar o estresse. Com as amigas na balada, cada pose é um flash. Pra tirar seu sorriso, às vezes pinta um cara chato, com bafo de bebida misturado com cigarro. Pegando no seu cabelo, pedindo pra dançar, oferecendo bebida, querendo te beijar. Dizendo que já ficou com ela, mas não adianta. Ela diz dá licença porque a fila ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro, de mordomia, fazer compras no shopping, só acorda meio dia. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dá rolé na night, nas custas dos otários. Ela gosta de dinheiro.